vida invade a minha cabeça. O meu pensamento se volta outra vez pra você. Eu sinto aqui dentro do peito um atento que eu não sei dizer. Só queria que você voltasse pra viver. Quando eu encontro alguém e ele fala seu nome, eu sinto um choque tão grande no meu coração. Você está sempre presente em tudo que eu vou fazer. Só queria que você voltasse pra mim me ver. Se eu me encontro na praia, numa festa ou em qualquer lugar, se vejo um casal namorando, eu começo a pensar. Em mim não existe alegria, ficou triste o meu viver. Só queria que você voltasse pra mim me ver. Sinto um choque tão grande no meu coração. Você está sempre presente em tudo que eu vou fazer. Só queria que você voltasse pra mim viver. Se eu me encontro na praia, numa festa ou em qualquer lugar, se vejo um casal namorando, eu começo a pensar. Em mim não existe alegria, ficou triste o meu viver. Só queria que você voltasse pra viver. Só queria que você voltasse pra viver.